Eu sou o bruxo. O calor vai aumentar. Todo mundo dançando e bebendo na moral, JP. Cadê o pitisco, JP? E o casal SS tá comigo, babá! Vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. E aí, Sanji? Cura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Olha o Bielzinho Lopes, o Diegão Lopes. Presente. Joãozinho Serrão da mídia. Todo mundo fechado com o Bruxo e Moca. Gosta assim, tudo! O bruxo. Segura! Um abraço pro meu parceiro Sandrinho da equipe TF. Tá junto comigo? Bora, Sandro! Tique das Loiras. Um abraço pra todo mundo. Valeu, minha igreja, amiga Ingrid. Vai mexendo. Wasting all my time since I was wrong to live a life all on my own. I believe that maybe one day, maybe some way, love will come back home. Just another dream fading away. Too many tears to play this game. It's gonna be a lonely waiting, lonely and hated. Vai, tu fala assim. I'm thinking about you, about you, to be needing your love again. Só batida pesada, moleque. Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo, eu sou o seu cantor. O bruxo. Seu poeta amador. Ah! Seu compositor. Do seu corpo escultor, seu surfista. Olha o meu Deus, amigo. O meu amigo Arthur Lucas, Gaspar, João William, Ingrid Correia, Daniele, os nossos primos, sempre com a gente. Valeu, meus primos! Sou seu servo, seu objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Do jeito que o JP gosta de tomar um. Eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. O amigo Bebeto e o Bambam. Sou o que também fechados comigo. Alô, Bebeto, alô, mamã. Apenas um outro cantor. DJ André. Fazendo as mixagens para os DJs do bar. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Saindo só com as melhores aqui em Bocajuba. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar, a brincadeira vai parar aqui. Aí tu fala assim. Fala assim pra ela, só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. O bruxo. De beijinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com mau som, tocando fundo forte no meu coração. Meu parceiro Henrique, tá marcando igual aquele segurança da Prosegur. Marcando em cima. Super armado! Toca pra mim, Valson. Não deixa esse amor morrer na solidão. Olha o meu amigo Shake, tá aí comigo, alô Shake! Um grande amor, toca pra mim. Pega essa, Shake! Banda Amazonas. Vamos dar um show, Tom Mix. O bruxo. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. O amigo Júnior assim só sofre nas marcantes. O cara tá super acompanhado. Mano, mano. Minha amiga Sandy, direto da Vila do Carmo pra curtir o show do Tommy. Tom, Tom. E o coração batendo pesado. Viver sem você é pior do que viver sem ela. Ela e seu novo amor. Na rave do Tom Mix. Fadalção. Toma aí, bem. Eu necessito que entenda de uma vez. E aí, JP? Só se hidratando, só na água, papai. Só preparar pro final de semana, hein? Pense em mim. Pense, verás. Não acabará. Bora, meu amigo Mirocho. Tenho certeza que teu... Que versão ontem, hein? Parabéns, Prefeitura Municipal de Bocajuba. Minha prefeita Fátima Braga é o nome da mulher guerreira. Só dessa vez, pense em mim. Pense, verás, não acabará. Franginha. Mas o Nandinho. Essa é a realidade. Tanto tempo. Bateria boa ontem, né, Nandinho? Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas fica comigo agora. Jamais. Um abraço, bem. Vou embora, pois eu necessito. Já RP, Junina? Você é tudo que preciso. Grupo Junino. Laço do amor de Bocajuba. Mesmo. Franci Borges. Seja por. Tô. Pamela, Iana, Dama, escute o que tem aqui. Toma Luciane. Picotinha também. Chile. Tira que tem a picotinha. Inclusive é coreógrafo, viu? Só dessa vez. Olha o laço. Só cinco bazucas, tá doido? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Don Mix. Como acreditava, seu amor foi só mentira. Tu diz? Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Olha o meu amigo DJ Arthur. É o Arthur. Mix, mix. Já não lembro dos teus beijos. Se você nada marcou. Nos meus sonhos que eu só vejo. Olha o meu parceiro Haroldo. Seu fenômeno. Haroldo Alvim. Você não me merecia. O homem tá sem dormir desde ontem, viu? Só conferindo o dinheiro, papai. E de Valdir Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou camada de amor. De Dinaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse. Sejam bem-vindos ao show do DJ Tom Mix. De Dinaldinho e Eduardo. Estou camada de amor. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, acha que é normal, um além. Se não quer me ver chorar. O Nailton Batata da Caixa d'Água também tá fechado comigo. Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar porque. Fala, bebê! Brasil, DJ Rico Boy. O Bruxo! Arrepia, Boca Juba! Os primos do rock estão fechados comigo também. Obrigado, meus primos. Wellington, direto da Terra Firme, lá de Belém. Olha o meu parceiro JP. Toma essas marcantes aí, JP. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. O quanto DJ João, as minha paixão. Presta sim. Aí, sem Júnior. O fenômeno do Melody. Vi você passar. Um abraço todo carinho aqui. Vai, galera, no chute certo tá comigo. Olha o chute. Que você salvou, você é meu grande amor. Eu. Esperei você. Passa sem na conta depois, viu? Esperei. Vou passar a conta pro JP. Não voltou. Coração ficou na triste solidão. Eu quero fumaça, tem fumaça aí? Tem. Vai começar! Boutique das Loiras! Lá de Belém, tá todo mundo junto comigo! Alô, minha amiga Ingrid, valeu! Super abraço do bem com todo carinho. O meu parceiro Luanzinho. É o Luanzinho das Marcantes. Toma aí, Luan! Eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. E a do time do Fox também aí. Fari Souza, Patrícia Viana, Subiana, Rafael Viana, Sheik, Giovana, Olavinho, bora Douglas. Precisa do quê? O Sandrinho da equipe TF lá de Belém também tá na área, aí Sandrinho! Obrigado, meu parceiro Thiaguinho! O Ladinho do Curuí também tá junto comigo! Alô, Thiaguinho! É tudo que eu sonhei! Valeu, valeu! Pode falar pro Tomix e vai! Você é o amor em uma chuva de verão na onda e o barra. Toda a galera da Boutique das Loiras, também tá fechado comigo! Você é o amor em uma chuva de verão. Jovens da Prainha, valeu pelo carinho também! Mas lembra nossa paixão. Tuma, tuma, vai! Tá totalmente apaixonado aí, mano. Toma-te. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. O homem dos aventos. Fala, meu parceiro Mirochons. Pra sempre ser de novo adolescente. Obrigado, meu parceiro Heraldo, também tá junto comigo. Bora, Haroldo. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Aí tu pode falar assim. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece. Vai, galera, vai curtindo aquela ressaca da Mani, o Tomix e vai arrepiando. Não dá em nada, vai. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles estão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto errante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Com teus olhos, os meus olhos, vi o som da tua voz. É hoje que o teu sentimento vai ser relembrado. Rafael também tá na área comigo. Mas volta atrás, foi demais, não merece. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei. Bora, Bebeto, bora, mamãe. Essa noite eu sonhei com teus olhos, nos meus olhos, vi o som da tua você vai voltar pra mim. Vamos lá, vem, MC Buiú, também tá na área comigo. Fala, MC Buiú. Vem de toda a galera. Tá junto com o Bruxo. Tô aqui. O Bruxo. Super abraço, meu parceiro DJ Joãozinho. Tá junto comigo desde ontem. O Nas Faz. Obrigado, meu parceiro João. DJ João, porque é Jubis. Gira lá pra cima, todo mundo. Joga tudo pra cima. Vai doido. O Sandrinho da equipe desce, tá comigo. Já falou. É a mais puro Bruxo. Brindei meu coração pra não se apagar. Juninho, o macaco da caixa d'água. MC Buiú, Ailson também tá junto comigo. Eu sempre treinei meu coração. Cadê o peixe, hein? Meu parceiro, o macaco da caixa d'água também! Arrasei você, me deixou em segredo. Eu quero baixar o som pra galera que tá bem alto. Da moral, pode mandar áudio no Instagram. Manda áudio no WhatsApp. Faz vídeo, DJ! Um, dois... aqui também, o Fábio, né, e o Paulo, manda. Toda a galera de Marituba, o André também tá na área, tá todo mundo junto e misturado. Não fui eu quem disse adeus, quando tudo estava bem, te ter aqui foi felicidade. Olha meu parceiro mascote, também tá junto comigo, é no mascote. Fotos de uma paixão. Super abraço pra você. Hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu, não há nada mais. Juntos, aqui no Pôr do Sol. Declarações e você sequer notou. Obrigado, meu parceiro Marcelo. Também tá presente comigo, alô Marcelo. Meu... Abre a primeira que eu quero ver aí, mano. Os meus sem querer, eu me vejo com você. E você diz: eu já fiz. O Marcleito Gomes, o Arthur Domingos. Em cima dos primos do rock. Até já tentei me entregar. Sejam bem-vindos ao show do DJ Tom Mix, o bruxo das apresentações. Muito obrigado, meu parceiro JP, o homem do açaí com o Shark, tá comigo. Pedindo seu Luanzinho do Flamengo também. Primo do Gabigol. Ao lado do futuro. Miró. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Tu mensagem marcantes da veia aí, Wesley. Sabe que uma vez eu já dei. Vou pro Mato Grosso. Meu bem se envolver. Mudei. Prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão, porque eu te amo. Banda Tomix! Carvalho, Jobson Carvalho, Cleito, Fabrício, Suelen, Marcelo e Caroline, todo mundo junto e misturado. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Um transação, show de iluminação. E tupido pôr do sol, galera! Totalmente diferente. Banda Lucas, Paixão, William, Ingrid Correia, Daniele, os primos do rock. E aí, meu primo Gaspar, tá junto comigo, amigo? A galera tá chegando de montão. Uma batida que passa o fogão. Me sentiu dentro da sua campeã. É a mais pura verdade. Chama um abraço aqui também pro Nica da Pratinha. E aí, meu parceiro Nica da Pratinha. Faz o seguinte. 42 esse bagulho de novo. Eu quero põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Joga! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Faz o seguinte: quem quer muita saúde, levanta a mão aí pra mim. Todo mundo levantando. De novo! O Tomix tá na área, tá pronto, vai explodir. Bora explodir o bagulho de novo! Bora, boca! Todos os canhões! O quê? Explodiu! Passageiros da Toma Rock Doido para decolagem. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Eu tô voando alto, sigo na... Como é que tá a parada, mano? Todo show ela tá me querendo. Quem sabe que o Tomix é o cara do mundo. Tô na área, bebê. Como anda namorada braba pra poder passar. Amanhã são férias. O bruxo. Hoje em dia tá rendendo, pode crer. A volta do bruxo em junho em Santa Catarina. O Tom Mix já tá na pressão e os fogos vão estourar. O Tom Mix já tá na pressão. E amiga e Sandy, os fogos vão estourar. Tá junto comigo também, bora Sandy, olha o sentimento. Nossa Fox! Hoje pode, menor! Olha que doido! People in the house, get up and scream and shout. Bota a praia doida, vai, joga pra cima, joga pra cima. Hey, oh, hey. Perfeitos momentos, quando juravas amor. Toma, time, irmão. Que guardei lembranças, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. Distância me mata. Tu quer o quê? Eu quero ter você de novo aqui. Fala o nome do bruxo. Por que não me diz o teu nome? O bruxo. Eu quero te amar e ser feliz. Quem ainda tá porre de ontem vai cantar do meu amor. Um, dois, três, vai. Por que? Toma-te, papai. Se foi me show aqui. Que doido bagulho. Vai no chão! virado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Popa rave do bruxo, só acordo meio-dia. Comigo é tipo assim. Quem foi dormir meio-dia? O Jorge levanta a mão. Rave, rave que nasceu pra mim. Eu não nasci pra rave, rave que nasceu pra mim. Eu não nasci pra rave, rave que nasceu pra mim. Eu não nasci pra rave, rave que nasceu pra mim. Alô, Melri! Tô com o DJ Tomix, o bruxo da galera. Ele que vai tocar. Explode o bagulho. Só quem é de boca juba joga. Viado aí, dá um grito! Explode o bagulho! Me doida, me doida, me doida! Vai doido! Só a galera que não tem sentimento aí, babá! Fechado contigo, Nazareno! É o Bruxo! O Bruxo! Designer Music! Designer Music! Quem topa beber comigo até amanhã, dá um grito aí nessa parada que eu quero ver! Quem gosta de fazer fumaça? Só quem gosta, levanta a mão aí também! Quem gosta de fazer fumaça? Oh, oh, oh, oh, oh. Acende, acende, acende. Eu quero aceso. Eu quero em cima. Eu quero aceso. Eu quero em cima. Eu quero aceso. Isqueiro em cima. Oi, oi, oi, oi. Que doideira me deu, maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Obrigado também, Patrícia Anne, William Meida, Carol, Marcilene, Marcleito Gomes, Mídia Fan City. Discriminar direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você ver. Existe a milênio, nunca fez ninguém morrer. Como pode fazer mal? Me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim é porque eu tô de pé comigo. Mas se tu não tá, vou experimentar. Que não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas. Só quem é da paz, não. Quem é do amor, levanta tudo aí, vai. Ah, ah, ah, ah. E quem tem sentimento pode vir comigo. Só quem tem sentimento, babá. Vai, Trubix. Vai, vai. Teu olhar sempre está muito longe. Em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde. Muito obrigado também com todo carinho. Minha paixão. O Bacuzinho, o Matheus, Marcelo Soares, lá do Guamá. Sem gravar pensamento distante. Eu me pergunto. Vou mexer com o sentimento agora. Foi que vi. Só quem sabe pode cantar. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Atenção, Barretos, bota a mão pra cima. Só quem sabe canta. Você deve estar. Aquela hora na hora. Eu vejo o sol se afastando do horizonte, igual você se esconder. Não sei porquê, um amor que era tão grande foi ficando assim. Só quem tá feliz pode cantar aí. Você deve estar com medo de quê? Essa aqui é a onda do Mix. Quem sabe pode cantar pra mim. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Pra ficar melhor, todo mundo levanta a mão nessa parada aí pra ficar bonito. Vê de longe, vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Só que vai trabalhar com ressaca, amanhã vai cantar comigo. Um pouco de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. E a nossa família B13, o Spike B13, Milão, Tomé, Bactéria, Luan e o meu maninho Fábio. O Bruxo. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor. Não. Só pra tirar a ressaca da galera, Tumi. Esquece e some se eu te ver de longe. Vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo. E o volante, Rafael? Vamos fazer assim. Melhor não.